seja você, herói da sua história, vilão da história que deram pra você. O vilão é apenas a vítima cuja história não foi contada. O vilão é a vítima cuja história não quis ser contada, pelo contrário, foi esquecida, apagada, mas ele tá de pé e tá aqui pra contar a própria história, pra inspirar novas histórias. Votamos inteligentes, como eles nunca acharam que seríamos. Votamos corajosos e motivados, conforme sempre fomos cobrados na nossa história diária. Herói em casa, vilão na rua, herói de quem me ama, pesadelo de quem me odeia. O mundo e suas facetas, eu e as minhas, seguimos, duas vezes pior ou melhor. Talvez hoje eu entenda o motivo do boladão querer ser o vilão ao invés do mocinho, ou porque desde pequeno fui fã do Kauan Coringa e não de algum partido político, ou porque eu sempre tive a visão que o herói usava Mizuno, pele preta, double X, 24K nas iridium, enquanto o inimigo usa farda, embora a função é ajudar, dele pode esperar um tiro, ou ser agredido, ou ser oprimido, ou reagir e acabar sumindo, forjado, enganado, traído. É confuso pra uma criança dizer quem é o vilão e quem é o mocinho. O mundo e suas facetas, eu e as minhas.